Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui mais uma vez. Aqui é João Suki e eu arrematei um Final Fantasy por R$15. Eu sou o Neto Maru e tem jogo do Super Nintendo que só dá pra ver o final pelo YouTube. É. E no episódio de hoje a gente vai continuar falando sobre o Super Nintendo, né? A gente fez a nossa série, né, cara, da semana passada do O Feio, o Massa e o Paia. Sim. Fazendo a nossa lista de alguns jogos que são feios, que é aquele jogo que é estilo Madruga, né? Que não é lá essas coisas e tal, mas o bicho agradou de alguma forma, né, cara? É o espírito brasileiro de nunca parar de tentar, né? O jogo massa, que o nome já diz, né? O jogo massa. E os jogos paias, que são aqueles jogos que não valem nem a pena ser comprado nem na feira, né? Gosto de cartucho de Super Nintendo é igual a político, né? Cada um tem o seu, né? É subjetivo, né? É. E vamos para os e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails, não, recados, né, cara, nesse episódio aqui. Esses são só recados rápidos, né, porque o pessoal já tá ansioso. Pois é. Primeiro pedir para o pessoal acessar as redes sociais, né, cara, o Facebook, o fb.com/azileitor e o Twitter, né, o @azileitor. E se tem alguma outra rede social que você usa muito e acha que o Azileitor também deveria estar lá, mande pra gente, né. O pessoal pediu pra gente fazer um Instagram, né, mas a gente vai fazer no Azila 3 ali, esse bicho aí. Em praticamente todos os jogos online, o Manel tá lá representando a gente, né. Com certeza, cara. Agora é um vício no League of Legends, mano, que tá um acorde louco, mano. É o da vez, não é isso? Pois é. Então a gente vai pedir também pra galera comentar aí, né, cara, fazer suas listas de jogos feios, massas e paias, né, do Super Nintendo. Sim, que teve alguns ouvintes que já se anteciparam e colocaram, né, ficou muito massa. Ah, pois é, no episódio passado teve um cara que comentou daquele The Great Battle ali, do que é aquele jogo do Ultraman, aí tem o Kamen Rider e tem o Gun. Esse é massa. É bom, esse é foda demais, cara. A versão SD que ele botou, não? É, a versão SD. Essa daí é foda. É foda. É, e tem uma versão também do futebol que a gente jogou pra cacete, né, cara? Tu é doido, esse aí fazia muito sucesso, viu, mano? Esse aí era foda, cara. Mas é isso aí, não deixe de deixar a sua lista e acesse o site pra ver a lista dos outros ouvintes, né? Que já tem lá o pessoal comentando, né? Pois é, e comenta lá também, comenta aqui embaixo também, né? Faça sua lista aí, cara. É, cara, aproveita que tá de graça, né? Pois é. A minha mãe começou a arrumar o quarto dela, né? Pra poder fazer um closet. Ela veio com um saco pra mim, aí disse, isso aqui é pra jogar fora, é, e tal, não sei o que. Aí quando eu abro o meu Super Nintendo, cara, tava lá, viu? É uma alegria grande, viu, mano? Tu é doido, meu. Eu ganhei ele de novo, né, cara, praticamente. Puta merda, é, o cara assim, parado aí, e esse Super Nintendo aqui? Ah, pois é, puta que pariu, o bicho tá aqui. E tá funcionando ainda pra demonstrar ali o poder do Super Nintendo, né, cara? Quem tinha dúvidas que o Super Nintendo era indestrutível, né? É aí, né? Agora eu tô só querendo tirar ali o amarelado dele ali, que eu vi algumas composições químicas ali do pessoal ensinando na internet como tirar o amarelado e tal. Aí se alguém souber, postei nos comentários também, né, cara? Algum químico, né, que souber a pois é. Fórmula de tirar amarelado. Mas o teu ficou amarelo, não? Pô, ficou a parte de cima, ficou amarelo. Puta merda. Pro meu próximo jogo aqui da lista dos feios, e aí vai a primeira polêmica aí, que eu acho que a galera não vai concordar, é o Castlevania Drácula X. Tia Vânia. É isso, cara. É porque o jogo, eu não sei, né? Porque o jogo é conhecidaço, né? Não é? Mas é, conhecido. E aí? Mas eu acho que é porque a galera não jogava muito ali na época da locadora, bicho. Nunca. Os caras não jogavam sério, né? Nunca os caras iam pegar e finalizar o Drácula X na locadora, não sei o quê. Também era difícil pra caralho. É, queria que ele fizesse que milagre na locadora? Ah, mas eu acho. Principalmente a trilha sonora, cara, desse Drácula X do Super Nintendo, eu acho muito irada. Dá um arrepiozão, mano, na espinha. Cara, pra mim esse jogo, tanto ele era conhecido, como eu achava ele muito massa, mano. Inclusive, eu peguei esse jogo aí na época do Edson. Ô Neto, tu tem PSP aí, não tem? É, tem. Tu já jogou o remake, cara? Remake. Tem o remake. Já, mas acho que paíssimo esse jogo aí. Pô, que isso, cara, eu achei muito bem feito, assim. Inclusive, ele veio no meu PSP, mano, quando eu comprei. Foi uma versão que fizeram, né, do Castlevania Collection, sei lá o que é. Veio com as versões antigas do Castlevania refeita, mano. Eu não vou mentir, não, eu joguei uma vez e deu não. Agora... Cara, eu não sei se é essa versão, não. A que eu peguei era exatamente Castlevania X, não sei o que lá. Não, mas não é não, mas é essa que o João tá falando, não. Não, o Drácula X é o que começa na floresta, sei lá. Dá uma olhada nesse link aí, mano. Quando eu cheguei no Edson, a capa do cartucho era essa imagem aí que eu tô mostrando pra vocês. Ah, sim, eu lembro desse dessa pô, capa. Essa foto é muito maneira, esse desenho. Aí eu olhei e disse, que é puta merda, mano. Não tem como não, mano. Cara, fala... Não, fala sério. fala sério, deixa essa foto lá na postagem quando vocês colocarem o cast no ar. E vocês me respondam. Me diz que moleque de 13 anos vê isso na Luga. Caraca, é foda mesmo, viu, cara? Puta, a arte da capa, bicho, é do cacete, cara. Até é doido. É, mano, tu é louco. Eu no meu entraria nos feios justamente por isso. Porque, vamos dizer, tem uma arte de capa foda. Eu comprei esse cartucho. Só que eu não achei essas coisas do outro mundo e tal. É um jogo bom e tudo. Tu sabe que esse jogo ele tem dois finais, né? Sim, sim, tem. Mas pra mim, mano, Castlevania tem que ser tem que ser no mínimo o estilo Symphony of Night. Se não for daquele jeito colecionando só o hitzão assim, mano. Pessoalmente, é o que o pessoal não sei. Muito. Eu gostei bastante desse 2.5D, né? Que é o que o pessoal chama, que é o 3D, só que em versão 2D, digamos assim. É porque, na verdade, o Castlevania, ele meio que deu uma dividida, né? Quando saiu o Symphony of the Night. Que até então o Castlevania... Até então, não. O Castlevania 2, se eu não me engano, Simon Quest, alguma coisa assim. Ele já era meio estilo Symphony of the Night. Uhum. Mas o Castlevania, ele é aventura mesmo, passando de fase, do Richter e tal. Ele não é... Ele tá na minha lista de feios, justamente pela questão... Da dificuldade, que não é um jogo fácil, né, do cara finalizar. Pô, não é, não é. E por causa que o cara tem que... Não é um jogo que o cara jogaria na locadora. O cara tem que ter uma dedicação pra esse jogo. Pro cara zerar, né, o bicho. Não, em dedicação, entenda, ficar horas decorando onde aparecem os bichos. Fica foda. Ah, então é doido e se o cara morresse, mano, o cara voltava pro começo da fase, era foda ali. Então é doido. Cara, isso dava uma raiva. Não sei se isso acontecia com vocês também, mas sempre que eu voltava pro começo da fase, principalmente quando eu fazia um errinho bobo, assim, sei lá, tipo, matei 300 mil caras e morri no pulo, porra, eu jogava o controle pro alto e falava, caralho. E outra que eu acho também que é... A galera também queria fazer uma coisa mais realista, né, ali no, na parada do Richter e tal, que o boneco, cara, o Richter ali é lento demais, mano, isso é doido, mano. O boneco é lento. Não, mas aí deve ser porque... Mas ali, será que é porque nessa época tu já não conhecia o Symphony of the Night, hein? Ah, é verdade, é verdade. E aí o cara ficou... O cara ficou meio infectado, né, ali pelo... Porque realmente esse Castlevania aí era um jogo massa. Eu comprei o meu na época justamente por causa dessa capa que vai ter aí no post. Eu olhei assim, puta que pariu, esse jogo é foda. Mas realmente... Não achei um jogo do outro mundo. Agora, quando eu vi o do PlayStation, mano, o Symphony of the Night, eu disse, aí sim, mano, agora... Acho então mais... joguem de Saturno. Não, é até doido, mano. Não, mas realmente tu falou uma coisa certa, porque na época que... Eu joguei o Symphony of the Night na locadora, meu. Caralho, puta que pariu, mas jogo foda. Quem jogava era eu e um amigo meu, a gente jogava junto, desenvolvia a memória do cara. Era uma memória pra duas pessoas ali na locadora. É o estilo Theolus de desenvolvimento de personagens, né? É. Não, e quando o cara jogava na locadora, né, e no colégio o cara ia dizer, não, mano, eu já fiz isso aqui no mapa, aí vai lá, quando tu for lá, tu tenta fazer, passar mais de outras partes e tal. Quando eu vi o Castlevania do Super Nintendo, eu, vixe, mas tem um Castlevania do Super Nintendo, ó. Então, vamos alugar, não sei o quê. Eu tinha um Super Nintendo. É até doido, a gente finalizou o jogo, né? Foi, deu um trabalho da porra pra finalizar, mas a gente finalizou ali. E o último chefe também é difícil pra cacete, bicho. O Drácula ali, porra. Esse que tem a versão depois do Drácula, um negócio assim, que o castelo fica invertido e tal, ou não? Eu tô confundindo. Ah, esse aí é do PlayStation. É o Symphony, não é? É. Agora o Neto falou o negócio dos dois finais, realmente eu lembro disso aí. Que a gente fez o primeiro final ruim. Aí depois a gente viu em alguma revista, alguma Super Game Power dessa, que tinha dizendo que o cara tinha que pegar uma chave, tinha que ir por não sei aonde, um caminho... Eu sei, mano, não sei como foi que eu descobri, eu sei que eu finalizei uma vez, é, mano, essa porra, não sei o quê. Aí o meu colega me disse assim, não, mas tu não finalizou o final verdadeiro. É o que diabo de final verdadeiro, mano. Ele, não, mano, porque nesse aí dá pro cara salvar a Maria. Vixe, a Maria já tem nesse jogo aí, mas tem. Eu me lembro vagamente, mano, que é um negócio aí que você tem que cair num buraco, uma coisa assim, um desse abismo. Não, né? Não, na verdade é assim. Aí destrava uma fase da água, né? Não, uma coisa não, dessa. Na verdade é assim, o cara tem uma fase que é só umas pilastrazinhas que o cara tem que ir pulando. Sim. Se o cara caía, o cara não salva a Maria e a filha dele, alguma coisa assim. E se pro cara fazer o final bom, o cara tem que passar por essa parte aí das pilastras, sem cair. Caralho. Porque qualquer coisa que o cara fizesse, mano, o cara levava um dano e ele dava um pulão pra trás, mano. Isso é uma das coisas que mais me dão raiva no Castlevania. Tipo, perdeu o sangue, tá tranquilo, mas por que ele pula pra trás, cara? Ele tá maluco. Eu vou dizer que isso aí dá um efeito massa, mano, na porrada. Dá um efeito. Sente que a porrada foi foda, mano. Dá um efeito massa no controle voando da minha mão, puto. Não, um morceguinho encosta nele, né? Oh, dá um pulão pra trás. É, porra, tá maluco. Era mais fácil o morcego ir pra trás, cara. Olha o tamanho daquele maluco. Outra coisa também que dificultava nesse jogo, cara, eram os pulos ali, porque o pulo do cara. Tu desse o pulo, pronto. Se tu visse no meio do caminho que foi errado, bicho, não tinha volta, não. Até porque é uma coisa realista, né? Não tem como tu controlar o teu pulo no ar, né? Era um efeito que se usava muito no Super Nintendo, né? Pra dificultar uma fase cheia de buraco. Penhascos, né? Pra lascar mesmo, o cara botava um gelozinho, né? E tal. Pois é. O gelo ali é foda, né? Meu próximo jogo feio, a gente acho que já até falou, né, em outros programas. Sim, sim. Pouquíssima gente, eu acho, que já jogou. Não, mas sim. Não, mas vamos colocar aqui, cara. Se o cara jogou esse jogo, mano, o cara tem que levar alguma premiação, mano. O prêmio. Não, o cara tem que ser sincero. Se você jogou esse jogo aqui. Vale, emulador. Não é mentira, né? Não, o cara. Vale. O gamer é um Azila Gold, o cara. Isso aí você. Quando você comentar nos posts do Azelo, seu avatar vai ter um diferencial. Pô, bota no meu lá então. Eu já joguei esse jogo. Porque, cara, na época eu achei foda, mano. O meu próximo jogo feio é o Nobunaga's Ambition, mano. Esse jogo é difícil, velho, cara. Que jogo massa, velho. Esse jogo era bem complicado. Cara, que esse jogo aí é feio e é feio mesmo, mano, porque... Os gráficos é feio, né, desse jogo aí. No Brasil, mano, se você achou esse jogo no cartucho, mano... Ah, mas se o cara outra pegou... merda. Se o cara pegou o cartucho desse jogo, mano, parabéns, viu, mano, porque... Porra! Não, o foda é que o cartucho, tipo, super engana, né, que ele parece ser um puta jogo de ação, ele não é, né? Exatamente, mano. Eu sei, cara, que eu conheci esse jogo. Dreamcast? Tempo que o... Pois é, no tempo que o Joel tinha um Dreamcast. E o Dreamcast veio, né, com um jogo lá com uma porrada de emulador, né, e tal. Não, veio com um jogo com um emulador do Super Nintendo. Aí veio uma porrada, uns 300 jogos, né. A gente ficou procurando o jogo ali, passou o dia todinho procurando o jogo. E a gente caiu nele, né. E esse jogo, bicho, eu achei muito foda. Por que é que ele é feio? Porque primeiro eu acho que dificilmente você compraria esse jogo, jogaria, porque primeiro que ele é japonês, né? Sim. Segundo, se você jogar, você é uma criança, né? Na época do Super Nintendo, você jogar 10 minutos do jogo, eu acredito que você desiste, né? É doido hoje. É um jogo complicado, cara, principalmente pra criança, assim. É, demais, mano. É difícil pegar as manhas. Eu vou dizer, mano, que na época que eu e o Joel jogava esse jogo, o jogo, ele, pra quem nunca jogou, ele é o seguinte, é o Japão dividido em províncias, né? Você é um shogun, né? E você tem que dominar tudo, né? Lutar assim, MMA. Pois é. Assim eu entendo, né? Sei lá, porque o que eu entendo do jogo é isso. Você tem que dominar o país todinho, não morrer. E não ser invadido, né? Pois é. Aí, mas tu quer uma novidade interessante sobre a série, cara? É. Eu não sei precisar se já lançou. Eu acho que já. Lançou pra DS, se eu não me engano. Uma versão do Nobunaga Ambition com os pokémons, cara. Que isso, cara? Cara, é um jogozão foda, mas há 15 anos que eu venho dizendo isso, mas a Nintendo abriu os olhos agora. Aí sim, né? Cada Shogun tem o seu Pokémon e, tipo, usa eles na batalha lá de um jeito louco, sabe qual é? Olha aí! E o Nobunaga Ambition, cara, ele era legal por causa disso, porque você tinha que controlar os seus recursos, o seu arroz, o seu ouro, o exército, o povo, a população, né? Mano, tinha um grau de revolta da população. Era massa, porque a galera se revoltava aí. Vamos derrubar a galera, porque... Não, o legal, mano, que o jogo tinha uns ninjas, né? Sim. Aí você mandava os ninjas pros outros povoados, aí os ninjas tinham duas funções. Ou ele saia tocando fogo em tudo, né? No arrozal, nas casas. Ou então esses bichos podiam armar um complô contra o Shogun, né? É. Aí era legal que aparecia umas cutscenezinhas, o ninja fazendo a cabeça do povo, né? Imperador anda roubando, mas esses impostos aí não pode não, mas não sei o que. Colocava uma foto ali do Shogun recebendo propina, né? Não sei o que. É, cara, e tinha uns lances legais. Tinha uns Shoguns que adoecia, né? É, até... Tinha umas rodadas no jogo que dava, sei lá, uma peste negra, era uma infestação. Nego morrendo e tal. Pra ficar preto, né? Tinha umas coresinhas, né? Que tinha a legenda de cada... Como é que tava a situação de cada região. Né? Cara, em resumo, é um jogo de estratégia exatamente assim. Você tem que controlar o seu povo, dominar países, dominar províncias e não ser dominado. Pra época, eu achei muito foda. Se você se acha um bom administrador, um bom general, né? Jogue aí a versão do Super Nintendo, que essa daí eu garanto. Se você se acha um bom general, joga essa versão do Super Nintendo que você vai ver que você é um merda. É difícil de conseguir controlar todo o Japão, né, meu? Cara, Nobunaga Ambition deixa Sin City no chinelo, assim, na moral. Doido. Na época ali que a gente jogava eu, né, tem um amigo nosso, o Luiz, mano. Esse bicho, mano, vamos tocar fogo em tudo, tocar fogo no Japão todo, era massa esse jogo. Tu sabe que o jogo era tão complexo, na época que a gente jogava, a gente era até pivete, né, e tal. Eu acho, mano, que naquele período, todas as vezes que a gente jogou, a gente conquistou 3 províncias estourando, pois é. Sabe que esse jogo é tão tenso que esse outro cara que jogava com a gente, ele entrou pro exército pra ver se descobria técnicas pra finalizar o jogo, né? Ele nem tava interessado em servir a pátria nem nada, né? Ele queria saber como é que ele ganhava o Japão. Nada, ele disse, não, mas eu vou me formar aqui, mas eu finalizo essa porra. Né? Ô, putaria. Então, cara, mantendo aí o nível do da discussão aí do começo do Joel falando da Disney, né, cara? É. E do LucasArts. Já tô vendo. Eu vou falar de um dos primeiros jogos que a LucasArts lançou pro Super Nintendo. Eu também vou logo dizer que eu não acho que esse aqui é feio. Que é o Super Star Wars. Por que que ela é feia? É. Vamos lá. Porque de todos os jogos de Star Wars pro Super Nintendo, ele é o mais fraquinho. Ele é uma espécie de beat'em up, só que, tipo, meio bizarrão, assim. Beat'em up, esse jogo, né? De aventura, não. Ele é de lado, mas, tipo, tu vem andando e as pessoas vêm na sua direção. Sei lá, é uma mistura de plataforma com beat'em up. Isso. Ele tem uma dificuldade, tipo, totalmente aleatória, sabe? O primeiro mapa é difícil pra cacete, o segundo já é mais tranquilo, e assim vai, sabe? Fora que, pô, tem um erro, tipo, bizarro de programação nesse jogo. Não é nem bem erro de programação, acho que é mais de game designer. Vocês lembram que vocês iam matando os personagens e aparecendo, tipo, coraçãozinho a hora? Toda hora aparecia coração? Sim. Isso tá aí porque a dificuldade é tão mal elaborada que você ia perdendo o coração toda hora. Então o jogo teve que criar uma forma pra você conseguir avançar, nem que seja um pouco, sabe qual é? Isso é bizarro demais. Você vê como antigamente os jogos eram uma loucura grande, né? Não. Os caras projetavam e, vixe, mano, o jogo aqui, os game testers não passa nem da primeira, Tipo, volta pra mesa de planejamento e bota mais umas life aí, assim, pra ver se tá, né? Os caras, não, mas volta lá e resolve esse problema. É o programador assim, não, mas chá comigo aqui e tal. O que é que tu indica, né, pra resolver? Aí bota mais life aí. Todo mundo assim. Vamos consertar. Que opções a gente tem? Bom, você pode melhorar o level design e cair, dá pra fugir dos monstros. Não, muito trabalho. Tu pode tirar os monstros. Não, aí vai cortar o trabalho que eu já fiz. Bota mais vida, então. É mais fácil. Esse filho da puta deve ter ganhado milhões, né? Isso aí, cara. E se eu não me engano, ele é o primeiro Star Wars lançado pra Super Nintendo, né? Então imagina a quantidade de criança, né, seca, querendo jogar essa porra desse jogo. Adultos, mano, também. Todo mundo. Acho que devia ter adulto na época, mas comprou o Super Nintendo só por causa desse jogo aí, velho. Não duvido nada não, cara. Com certeza. Assim, mas por que que ele tá no feio? Porque mal ou bem, ele não é um jogo de todo mal, sabe? Ele é um jogo divertido, dá pra você jogar um bom tempo. Ele vem com uma franquia importante, interessante, a história é boa, blá, blá, blá, blá, coisa e tal. Coisa que todo mundo já sabe. É o Star Wars na sua mão, sabe? Agora eu não lembro qual é o Star Wars exatamente, não sei se... É aquele que já é com o Luke nível 3 ali, da mão biônica, eu me lembro que quando ele começa... Não, tô confundindo com o Retorno de Jedi. O Retorno de Jedi é que você escolhe o Chewbacca, a Leia ou o Luke do mal. Porque não tem uma versão, tem uma versão que ele começa no deserto... Essa daí. É essa. Tem outra que ele começa na neve. Eu me lembro de ter jogado essa na neve. O da neve, se eu não me engano, é o Empire Strike. Exatamente. Esse aí é massa, esse aí. Não, esse é muito bom. Isso aí eu não tenho que falar mal, não. Mas o Super Star Wars é foda. Não, ele é um jogo mais pra feio, pra paia, ou mais pra jogo bom, pra massa? Ah, cara, essa é uma pergunta difícil. Porque é Star Wars, né? Cara. Eu sou fã da franquia, mas é inegável os erros de game designer que esse jogo tem, sabe? Não tem como eu passar por cima disso. Só que é um jogo divertido. Quem gosta de Star Wars, eu recomendo. Não é um jogo de todo mal. Só que aquilo, cara, se prepara pra passar raiva e ver que o jogo é barra mal feito, sabe? Sim, não, jogo feio é isso aí, né, cara? O jogo não é lá essas coisas bem feitas, né? Mas diverte, né? Exatamente. Né? Tipo, se você não tiver mais nada pra jogar e ele tiver aí, eu recomendo. Mas se tiver outra coisa melhor, por favor, né? próximo jogo feio aqui, cara, outra polêmica. Não sei se a galera vai concordar. Vocês estão de putaria. Feio aí de vocês. Vocês não. O Joel, cara. É. Olha a lista do Joel, cara. Não, Rock Mess. Da onde que esse jogo é feio, mano? É, ah, mas a galera, mano, não jogava esse Rockman aí, não, mas a galera que não. Já jogava... Não! Não sei a tua galera, minha galera só jogava essa porra. É, não, mas assim, mas entre o Mega Man X e o Mega Man, o Rockman normal, a galera jogava muito mais o X, mano. Até porque... Os caras só não jogavam, era pouco, mas Mega... Cara, a galera jogava, tipo, todos os Rockman, assim. O que tivesse, tava jogando, assim. Ah, mas o X ali que fez mais sucesso, por causa do Zero e não sei o que e tal. Ah, cara, agora... não sei não. É, não sei. Pra mim, esse jogo é um jogo feio porque... Mais uma vez, por causa da dificuldade, né? Não é um jogo fácil, o Mega Man. Nunca foi, né? O Mega Man normal, né? O Rockman. O Rockman 1 é um dos jogos mais difíceis da face do universo, né, cara? Rockman, se eu não me engano, até o 4, ele... Puta merda, mano. Só pro cara ter raiva, mano. Arrepia, mano, o Mega Man. Cara, ali. Eu lembro que um amigo meu me emprestou pra eu viajar o MP15 dele, sei lá. Porque, tipo, rodava joguinhos de NES, sabe qual é? Tipo, era só você botar a ROM lá que ele rodava. E eu tava sem MP3, eu precisava viajar, eu queria um bagulho maneiro. Eu falei, ah, vou baixar o Rockman 1, né? Que eu nunca joguei e tal, que eu nunca tive Nintendinho. E vou me divertir na viagem, assim. Acho que eu fiquei umas 2 horas dentro do avião e não passei do primeiro mapa, sabe qual é? É, um negóciozão. É escrotão, o Rockman ali. Agora o Rockman 7, o jogo é muito bonito, cara. É muito colorido, muito bem feito o jogo. Agora ele entra na categoria de feio por causa que ele foi desmandado pelo Mega Man X. Eu não acho isso, viu, mano? Eu acho o jogo... Eu também tô contra. Eu sei porque eu, coincidentemente, eu conheci os dois jogos. É. O Rockman, eu conheci sim, o Rockman e o Rockman X. Eu primeiramente fui atrás de pegar os Rockman X, porque a gente tem que ver que isso era numa época que Cavaleiros do Zodíaco tava no auge, né? É. Aí o cara vê assim, o Mega Man X, o cara pega armadura. Aí o cara tava no auge dessa parada de armadura. Aí não, o Rockman 7, bicho é muito paia, mano, bicho... Não, todo nem normal, armadura. Mano. Não tem nem armadura, pois é. Já o Rockman X, não. Esse bicho pega armadura zona e tal. O bicho tem o poder do Hadouken. É, mano, é doido. Esse é o critério de avaliação do Neto, armadura ou não. Exatamente. Bem, não. Mas tudo pra mim, entre 94 e 98, eu acho que tivesse armadura era mais massa, sem dúvida. Ah, Neto, qual bicho que você mais gosta? Um elefante ou um besouro? Não, um besouro tem armadura. É, porra, o tatu. O tatu. O que é que tu acha que o mascote da Copa do Brasil é um tatu? Justamente, eu acho que o Rockman 7 é só por causa da dificuldade mesmo. A dificuldade dele é absurda, mano. Frente ali ao o Rockman X ali, mano. O Rockman X é moleza perto dele, mano. Ah, mas voltando a falar de remake aí, PSP, Ô Neto, tu pegou o remake do Rockman X pro PSP, cara? O que que tu achou? Não peguei esse não. É o Maverick Hunter, né? Isso aí. Exatamente. É o mesmo estilo do Castlevania, assim. Tá, tipo, maneiraço. Cara, é um jogaço, assim. É um jogaço. Difícil. Parece que é mais difícil do que o X normal, sinceramente, assim. Mas, é mas um o cara joga com quem? Joga com o Maverick, é? Não, pô. Ah, é, né? Joga, é o remake, cara. É o Mega Man X. Mas o cara joga com o Mega Man X? É. Joga, pô. É o mesmo jogo, cara. Maverick não é aquele maluco que tem uma bazuca no ombro, não, mano? Não, mano. Que Maverick, cara? É, mano. Eu não sei, cara. Eu sei que o... É o mesmo jogo. Agora o Rockman 7, eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida do Rockman 7 ou Rockman X. Mega Man X ali. Eu fiquei... Não, eu vou botar o Mega Man X na lista dos massa e o Rockman 7 na lista dos massa também. Não, eu vou ficar entre um e outro, escolhi o Mega Man X porque é mais massa. Pra mim, o Rockman, o Mega Man X, ele tá acima do Rockman 7. Claro, ele tem armadura. Já tá, ele aí. É, aí sim. É nem por causa das armaduras, cara, porque eu acho que o... Por causa da armadura. E também porque o cara vai pegando... Tem um fator exploração também no Rockman X. No Rockman 7 tem também, mas o Mega Man X tem armadura. Exatamente. Sabia que ia chegar aí em algum ponto. É, agora o Rockman 7 tem muita coisa, viu, mano? O cara bota esse bicho como feio. Não é esse aí que tem uma parada do cara abrir um jogo de versus, não, quando o cara finaliza? É, não, o cara bota um password. E aí tem certo password lá que você joga com o Mega Man, o outro cara joga com o... Proto Man. Não, Proto Man. Não era o Bez, não, ali? É o do Lobão ali? Não, o Proto Man. Eu me lembro disso aí, o cara jogava com Pro. O meu próximo jogo, esse aqui também, pra mim é muito dos feios. Porque eu consegui esse jogo aqui, mano, uma cagada muito grande. E pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei do Super Nintendo, disparado. Ele é o... Inclusive, ele tem pra mim uma das melhores trilhas sonoras do Super Nintendo. É um dos poucos jogos que eu ainda boto a trilha sonora dele pra ficar ouvindo e tal, que eu acho foda. É o Cyber Knight. Nunca joguei, cara. Eu Porra. Lembro desse jogo aí, cara. Tu é doido. Caralho, bicho. Esse jogo aí foi outro também, que eu peguei no auge, que eu pegava tudo que isso é de RPG que eu ouvia falar do Super Nintendo. Eu me lembro, cara, que a história desse jogo foi o seguinte. Um amigo meu, ele tinha ido pra Feira da Parangaba, né? Que pra quem mora no sul é como se fosse a Feira de Acari, né? E... Feira dos Aí Passos, ele... Feira dos Pois Passos. É, Feira dos Passos aqui em Fortaleza. Aí, cara, esse bicho chegou pra mim no colégio, dizendo, ei, mano, sei o que, eu tava na feira, ó. Aí o cara me vendeu esse jogo aqui, mano. Aí, e aí, mano? RPG? Ele, é, mano, RPG, não sei o que. Aí, foi que o cara te vendeu? Não, mano, porque ele comprou aqui o jogo. O cara jogou 2 horas, mas não conseguiu fazer nada. É só nome japonês e tal. É mesmo, mano. E aí, não, mano, eu tô querendo vender também, porque eu joguei esse bicho, é só letra e o cara não vê nada e tal. Aí, é mesmo, mano. É, mas o cara não entende porra nenhuma desse bicho aí e tal. A primeira fase não é alguma parada dessa, cara, tinha que sair da nave, né, alguma coisa assim. Não, é porque assim, no resumo da história, eu comprei esse jogo do cara por causa disso, porque os caras, mas é só o nome e tal, porque o jogo começa assim, mano. Eles são tipo uma tripulação espacial nos moldes de Star Trek, se liga? É. Aí o problema é assim, porque você começa na nave, a nave dá uma avaria. E você tem que encontrar algum planeta dentre vários sistemas solares que tenha atmosfera compatível com a sua tripulação, entendeu? Por isso que no começo é complicado, é só nome. Porque você vai pra uma galáxia, aí dentro de uma galáxia tem, sei lá, 7 planetas. Aí você vai olhando de um planeta e um planeta. Aí você tem que escanear o planeta. Aí o computador lá diz, ah, é compatível, não é compatível, não sei o quê. Aí, bicho, não é. Aí você dá o... Ele tem até aquele salto estilo... Star Wars Millennium Falcon. mas vamos dar o salto agora. Aí, cara, aí beleza. Depois que você pega esse macete de controlar a nave, outro ponto que eu achei foda. Ele é aquele RPG clássico, cara, só que você joga com Gears, mano. Não, é, isso aí é que é o massa ali, porque ele era tipo um Xenogears do Super Nintendo, né? Exatamente, mano. Tu é doido, eu sei quando eu descobri esse macete de como é que controlava a nave. E sair pros mapas, cara, com os robôs, eu achei isso aí muito foda, mano. É, isso aí era massa mesmo, ali. Puta merda, pra aquela época, apesar do jogo ser todo em japonês, mano, você tinha 6 personagens, aí depois você descobre que a galera da, vamos dizer, usar a galera da artilharia, que é os caras pesados, tem uns caras medianos, tinha uns médicos na equipe, tinha cada gear, você montava os gears, tinha uma parada que era parecida com Xenogears, que lá pra frente do jogo, os robôs tipo evoluíam, mudavam o gráfico, eles ficavam mais massa. Puta merda, eu joguei demais esse jogo. Tem uma trilha sonora foda. Eu acho que a única coisa que é um pouco, tira um pouquinho de ponto dele é por causa dos gráficos, né? Que não é essas coisonas também, né? É, ele não é, vamos dizer... Não é um Final Fantasy 3. Se bem que eu acho que a jogabilidade dele até lembra o Final Fantasy, sabe? O Final Fantasy 4 e tal. É. Ele tem meio que uma jogada de mapa. É aquela tela estilo Final Fantasy Super Nintendo, só que você controla o personagem. Durante a batalha você movimenta o personagem, você escolhe se você vai atacar com arma corpo a corpo, arma à distância, granada de explosão, tem os especiais. Eu sei, cara, que pra época, quando eu peguei esse jogo, era Super Nintendo ainda, nem jogava PlayStation, eu acho. Eu achei muito foda. É o tipo do jogo que é quase impossível vir parar aqui em Fortaleza e tal. E parou, né, cara? Como é pois que é, pode, cara? Você cara? Parou. Puta, esse jogo vale muito a pena, cara. Se você tem tempo, gosta de jogos antigos e quer se arriscar, o Cyber Knight é muito foda. Recomendo demais. Mas é um jogo feio porque por causa dos gráficos e não é tão conhecido, né, também. Não, é o que eu tô dizendo, mas se eu não tivesse contando pra você, ouvinte, agora você nunca ia saber que esse jogo existia. Ia ser um excelente jogo que você iria morrer sem ter jogado, né? É. Eu mesmo nunca joguei, assim. Mas é bom, é muito bom. É muito foda. Pra quem curte robôs, mechas e Star Trek... Estratégia também, né? É, estratégia também. Que ele é RPG estratégia. Parece ser um bom jogo mesmo. Você é bem fã, que eu, sempre que eu tô aqui você cita esse jogo. Vai lá, mais, vai lá. Vou pegar o link da musiquinha aqui. Então, o jogo feio agora vai porque, assim, eu não vejo muita gente jogando esse jogo. O gráfico dele também não é o mais bonito do Super Nintendo. Mas, cara, eu achava esse jogo foda demais, assim. Jogava muito tempo ele. Que é o Power Rangers The Movie, mas aquela versão beat'em up, né? Porque ele tem duas versões, né? Tem a beat'em up e tem a de luta. Mas ela eu vou falar mais tarde. Porque pariu, mano. Pai é demais, mano. Que isso, mano. Qual? A de luta ou a do beat'em up? Do beat'em up, mano. Tu é doido, mano. Pô, que isso, cara. O jogo era muito foda. Primeiro que quando tu jogava com o Ranger Preto, ele lançava magia tipo um Hadouken. Que isso, já começa, cara. Foda por aí. Segundo que os especiais de limpar a tela de todos os personagens eram muito fodas. Até o da Ranger Rosa, que era muito foda dela, assim. Terceiro que, pô, cara, a dificuldade era moderada, então, tipo, dava pra qualquer pessoa jogar, embora ele se tornasse realmente complicado depois que você passava um pouco. E, assim, eu sempre fui muito fã de Power Ranger, cara, e quando eu vi eles morfando, eu ficava maluco, sabe? Mas eu vou te dizer, eu não sei na tua locadora, mano, mas na locadora que eu jogava, esse jogo era mó febre, mano. Não. Pô, cara, esse jogo era pau não, a pau assim. Com esse jogo aí, cara, os Power Rangers, na locadora que eu jogava, ele era pau a pau com Mortal Kombat 3 e Super Street Fighter, mano. Que isso? Tu tá falando de qual? Desse ou da luta? Desse aí. Cara, não, porque tem outros jogos do Power Rangers, né? Tem o de luta, tem o também que é o antigão ali, que você passava de fase, você escolhia um dos cinco, né, que o principal o vermelho nesse do beatmap, o principal o branco, né, que é o Tommy. Mas eu acho paia, mano, esse jogo aí do Tommy aí. Cara, não, na época desse jogo, macho, na época desse jogo, o top 4 da locadora, que não parava, era Top Gear, Mortal Kombat 3, Power Rangers e o Super Street Fighter 2. Quatro desses jogos infinitamente, mano. Eu acho que é, né, na época da locadora eu já achava paia, mano, esse jogo aí. Que isso, cara. Tipo, eu conheci esse jogo na casa do meu primo, assim. Ele tinha o jogo, achei do caralho. Só que ele não morava no Rio, ele morava em Goiás. Tipo, fui lá visitar minha tia, sentei pra jogar com ele. Não, mas fala Goiânia. Pô, mas ele não mora em Goiânia. Como assim? A Goiânia é mais legal. Aí... Ele tinha, né, cara? E assim, a gente sentou pra jogar, eu achei do caralho. Eu sempre fui muito fã de Power Ranger, então, pô, cara, eu fiquei maluco jogando, Primeira vez que eu morfei, cara, assim, eu fiquei maluco, fiquei louco. Você tava jogando com o Ranger Preto e, porra, ele morfando era muito foda, assim. Só que aí, tipo, eu voltei pro Rio, eu falei, cara, eu tenho que pegar esse jogo. Fui na locadora, assim, sei lá, acho que no mesmo dia que eu voltei pro Rio, sabe? Eu cheguei de manhã, à tarde eu tava na locadora pegando o jogo já. Só que aí era o de luta. Aí o de luta eu vou falar depois, assim, mas, cara, foi uma decepção pra mim. Não, mas o Power Rangers, esse do beatmap aí que tu tá falando, eu achava paia, mas o primeiro eu acho massa, que é aquele do principal vermelho. Esse daí eu acho não tô legal. Lembrando do primeiro. O primeiro é que o primeiro chefe é uma caveirazinha que você quebra os braços dele, aí depois a cabeça fica voando, aí você bate nele e tal. Cara, esse do Afonso eu concordo que é um jogo bom, agora eu só não concordo em ele ser desconhecido, viu, mano? Porque eu não sei aí, porque aqui no Rio eu quase não conheço gente que jogava ele, pelo menos não nas locadoras que eu ia, assim, quase não tinha, sabe? Até porque, mano, quando esse jogo saiu, acho que ele saiu aqui no Brasil justamente porque Power Rangers era uma febre muito louca, mano. É, na época ali do Tommy ali, era perfeito. E tu é outro. Doido, mano, os caras que eram gordos, mano, no colégio a gente chamava de Bulk, mano. E tem outro, assim, a galera que eu apresentei esse jogo, tipo, meus amigos, todos eles conheceram o jogo por minha causa. Porque, eu consegui, eu joguei lá, depois eu consegui arranjar um aqui no Rio. Acho que eu peguei emprestado com alguém, não devolvi, uma parada assim. Roubar, né, em outras palavras, beleza. Eu rodei. Eu peguei emprestado. Tem razão. Outra coisa que eu acho massa também ali no Power Rangers antigão ali é que nas fases finais ali você controlava ali o Megazordzão. Isso aí era foda ali. Ah, cara, eu nem ligava pro Megazord, eu tava jogando com o Ranger Preto. Foda-se, Megazord. Eu soltava Hadouken, cara. Chupa, Megazord. O teu Power Ranger favorito é o preto ali, o Mastodontezão. Foi. E assim, o que eu achava legal, porque tipo assim, como é que funcionava esse jogo? Você ia batendo nos caras e ia pegando uns poderzinhos que aumentando a tua barra de poder. Quando chegava no máximo, você tinha duas opções. Se eu não me engano, você tinha duas opções. Eu posso estar extremamente enganado, mas se eu não me engano era assim. Você podia morfar, né, que você ficava mais forte e enchia a barra de novo. Morfar. É, eu não sei morfar, você fazia morfar, transformação. Né? É. Fazia transformação louca lá, pegava a armadurazinha aí, ó, armaduras sempre melhorando o jogo, e ficava mais forte. Ou então você dava o especial que varria a tela, tipo, matava todos os personagens que tivessem na tela. Só que o que acontecia? Cada personagem tinha ainda um poder mais fortezinho, porque tipo, você começava com ele sem estar morfado, você começava com ele normal, né? Aí era uma merda, né? O cara normal. Ele era mais fraco, mas assim, tinha algumas coisas. Por exemplo, o preto, ele soltava tipo esse Hadouken. A rosa, se eu não me engano, ficava um pouco mais rápida. Tinha uns negócios assim que você fazia, mas isso ia consumindo a tua barra de energia. Então você tinha opções a fazer. Eu lembro que quando eu jogava com o Ranger preto, eu não morfava, porque eu gostava de ficar lançando Hadouken. Só que aí era jogar tipo no hard, porque tipo, tinha umas horas que tipo, vinha os malucos muito fortes. Aí. E eu tava muito fraco, tipo, eu tomava mais dano quando eu tava sem a armadura, né? Sei que, pô, esse jogo consumiu, assim, umas trocentas horas pra mim. E quando eu comecei a coleção, eu recomprei o Super Nintendo, o cara falou pra mim que vinha com a fita do Power Ranger. Eu fiquei muito feliz, cara. Aí quando eu peguei o Super Nintendo, veio a de luta. É, doida, mas se... Puta, é uma maldição, viu? Aí a gente vai falar da de luta daqui a pouco. É, doido, né, mano? Se o cara me vendesse Super Nintendo vs Power Rangers, eu ficava era puto, mano. Tá maluco, cara. Fala isso, mano. Jogar muito paia. Na cara dele, né? É doido, é paia demais, mano. Ai, daí, mano. É doido. Essa é a opinião do cara que colocou Rockman 7 na lista dos feios. Tem razão. Eu vou dizer que, vamos dizer, como eu tô com o espírito da época que o jogo saiu, eu não concordo com o Afonso, porque eu já acho que esse jogo é muito fodão pra ser obscuro, pelo menos na minha época. Obscuro? Ah, beleza, né? Cara, eu não sei, aqui no Rio pouca gente conhecia, então... Se aí todo mundo conhece, eu peço perdão e eu boto outro jogo, sei lá. Não sei se... Botar o Rockman 7. Esse argumento do Rockman 7 é irrefutável. É. Me redimindo ali do Mega Man 7 nos jogos feios. Nos jogos massas eu coloquei o Mega Man X. Rockman 7 não tá aqui por causa dele. Eles não podem estar na mesma lista, né? Sabe por quê? Porque ele tem armaduras. Não, tá bom, pode passar, Neto. Qual é o teu... Não, porque assim, o Mega Man X ali, mano, ele foi uma franquia... Os três, né? Mega Man X 1, 2 e 3 ali. Tu é doido? Foi uma franquia ali que eu joguei demais, mano, na época, mano. Mega Man X1 ali, mano. O meu primo tinha. Pegava emprestado com ele, mano. O dia todinho, mano, o cara jogando. Sabe que depois que eu comprei o Super Nintendo, o primeiro jogo... Aliás, foram três jogos que eu comprei de uma vez. Mas entre esses três, tava o Mega Man X. É, mas tá doido. É clássico ali demais, mano. A música, os gráficos dele, a jogabilidade, tudo é perfeito, mano, dele. O Zero ali, mano, na primeira fase, mano. Pedro, então, jogava. Agora tu sabe, na minha cabeça, até pouco tempo atrás, o Mega Man, azulzinho, sem armadura e tal, do cachorro, ele é... O Mega Man X é ele no futuro, né? Na minha cabeça, era desse jeito. Só que eu fui dar uma pesquisada na história do Mega Man, e o Mega Man antigo não é o Mega Man X do futuro, velho. Sabe que eu nunca relacionei? Eu pensei que era só, tipo, como se fosse uma história diferente. Sei lá. Pô, eu tô coneato também, eu nunca parei pra ligar em linha cronológica nem nada disso, né? Eu achava que era o Mega Man no futuro, sei lá, alguma coisa assim. Mas não, até porque... Realmente tem... Eu acho que talvez eu tipo, pudesse criar algum raciocínio desse, porque eu me lembro que o desenho do Mega Man que passava no SBT, a aparição do Mega Man X é uma parada dessa, né? Ele vem do futuro, mais bugado e tal. É. Mas na época do jogo, não. Eu me lembrava que o... Vamos dizer, o Mega Man X, eu achava ele um pouco mais complexo. Mais complexo não, mais completo, porque ele tinha um negócio dos tanques de energia, né? É. Tinha uns guerezinhos a mais que tinha um deixava monte de o jogo coisa, mais bonito. E além da armadura também, né? Que o cara ia pegar. É, porque eu não sei a partir de qual, mas eu acho que foi a partir do Rockman 7, que no Rockman começou a ter também essa parada, né? De armadura do cachorro, quero chamar Roll, é. Passarinho, né? Pra ajudar o cara. É, mas era só um complemento, né? Era o Mega Man X, era meio que quase obrigado o cara pegar a armadura ali. É, o cara tem que reserva, né? E tal. É, porque senão o cara se fudia todinho lá na frente, mano. Jogar no hard, né, cara? É, pois é. Eu gostava mais do Rockman X. O Mega Man X ali eu é... Eu também tô contigo. Muito irado, cara. É um dos jogos ali que... É doido, marcou uma época, mano. Tu é doido. Do Hadouken. Hadouken. No Hadouken é no primeiro, né? Mega Man X. Saca Hadouken, Ryu. No Mega Man X2 é o Shoryuken, né? E no 3? No Mega Man X3 é... Ah, é a armadura dourada, né? Que ele pega no X3. É, mas douradona. Armadura de ouro. Aí era... Pois é, aí era totalmente cavaleiros, né? Aí é foda, né? E o cara pega... Por aí segue. O cara pega a espada do Zero. Inclusive, no X3, o cara controla o Zero também, né? É, verdade. Partes. Aí é foda. Foi o primeiro Mega Man que eu joguei, cara. O X3? Foi. Não, detalhe que tu começa jogando com Zero, não é isso? É. Não, começa com Mega Man, depois tem uma parte que o cara joga com Zero. Não tem um que você começa jogando com Zero? É o X4. É, X4. Não, então foi X4 que eu joguei. Foi o primeiro que eu joguei. Eu sei que eu peguei a fita e falei, ah, nunca joguei Mega Man, vou jogar pra ver. Não, mas peraí, tu jogou em qual? No Super Nintendo ou no PlayStation? O X4 Super Nintendo, eu acho. O X4 é do PlayStation já. Qual é o do Super Nintendo que você joga com Zero? É o X3. Não, é. Não, X3, só que em algumas partes, ó. Ah, eu sei que eu joguei e eu comecei jogando com o Zero. Aí, eu fiquei de devolver a fita. Eu falei, cara, isso não é Mega Man. Me deram a fita errada. Achei que alguém tinha trocado chip, cara. Sabe que o Zero, ele é uma... A Capcom diz que tem alguma ligação do Mega Man X com o Mega Man antigo, Mega Man clássico, mas ela não revela em que parte tem a transição da história do Mega Man X pro Mega Man clássico. Porque tem o Dr. Willy, né, no Mega Man X, ele aparece na capa. Mas não tinha saído um livrozão aí do Mega Man que ia justificar tudo e tal? Não, o que eu fiquei sabendo era que o Zero era a versão do Mega Man na edição X, assim. Parece que eles iam fazer iam reformular o Mega Man no X. Ia dar tipo um reboot na história. É o Mega Man que deu certo, né? É, só que aí o que aconteceu? O Zero ficou muito diferente do Mega Man original. Tipo, muito. Eles são bem, bem diferentes. Então, eles refizeram o Mega Man pra ficar mais parecido com o original e criaram o Zero. Tipo, ele é um personagem criado além, assim, ele não tava planejado no começo. O Mega Man X, ele é um robô, tipo um robô pacificador. Ele tá lá pra poder tentar acabar com a guerra, né, dos robôs lá e tal. E o Zero, ele foi criado pelo Dr. Willy, esse bicho. Ele foi criado pra ser um Maverick Hunter, né, que é o caçador de robôs. Por isso que ele é mais massa, então. Por isso que ele é mais forte ali. E o Dr. Willy... ele é fodão. E o Dr. Willy criou o robô mais forte de todos, né? O Zero ali. Neto, agora quando tu for falar os teus próximos, fala os dois juntos. É, ah, pô, e tu roubou, velho. Tu quer que o cara roube também, né? Por favor, né? O meu próximo jogo, pra mim, foi o melhor RPG que eu já joguei de Super Nintendo, disparado. Ele poderia muito facilmente ser lançado pro PlayStation, por exemplo, um videogame de uma geração superior, porque pra mim, ele, em termos de RPG, ele é muito completo, cara. É o Breath of Fire 2. Uma época que foi viciante demais, o 1 e o 2, mano. Isso é doido. Tá doido, mano. O Breath of Fire, eu já conheci o Breath of Fire 3. O Breath of Fire 3 em cima, pra mim, é um dos melhores RPG de longe do PlayStation. É. Isso aí eu não tenho nem dúvida, achar ele muito foda, muito foda. Aí quando eu comecei a minha coleção de RPG no Super Nintendo, eu vi um Breath of Fire, cara. Eu olhei aí, mano, um Breath of Fire, ó. É porque o cara viu o Breath of Fire 3 no PlayStation, né? O cara, rapaz, o 2 e 1 é da onde? O cara nem se tocou, né? O que é o problema, né? Já que o Breath of Fire 3 é melhor do que o 1 e o 2, né? Isso, cara. Não, cara, não é não. O Breath of Fire 1, cara, ele tem todos os elementos de um RPG normal. Só que, por exemplo, o Breath of Fire 1, ele tem umas nuances, por exemplo, ele tem esse negócio de amanhecer e escurecer. Ah, isso aí, isso influencia na fase também, né? Influencia. É. Mas eu quero deixar um adendo com Breath of Fire, que assim, eu não sou fã de jogos de RPG por turno, eu não gosto, eu prefiro action RPG. Eu acho meio broxante RPG por turno. Agora, Breath of Fire 3 foi o único jogo que me fez sentar e ir jogando, cara. Assim, eu não sei por que essa minha... por que eu gostei tanto de Breath of Fire 3, é, sabe? Porque o jogo é carismático, mano. Eu acho que é, cara. Eu não sei. Eu sei que eu sentei e joguei um pouco. Quando eu vi que tinham passado 5 horas, eu tava querendo... eu fui dormir querendo acordar no dia seguinte pra jogar mais, sabe? Aquele... tá louco, cara. O gargulazão ali, bicho, é... carismático, é. Aquele bicho. Eu tive a oportunidade de jogar na sequência do Breath of Fire do 1 até o 5. O 1, ele é... puta, ele é muito foda, cara. Tem um elemento do negócio da fusão, de... ele tem um negócio que nos RPGs anteriores você não tinha, que, por exemplo, no Final Fantasy, ele é um RPG tradicional, né? Mas que você coleciona itens e deixa o seu personagem mais forte. O Breath of Fire, ele já colocava um elemento de o seu personagem na tela, sem ter modo de batalha, ele já tinha um golpezinho especial que você podia interagir com o cenário. É, o do Ryu era a espadada, né? O do... é, do caçador, ele matava animais pra virar alimento. Tinha um ladrão, tinha um cara que derrubava o coqueiro, o peixe. Puta, o Breath of Fire 1, pra mim, foi um grande RPG, cara. Passei muitas horas com ele. Aí pouco tempo depois eu pude adquirir também o Breath of Fire 2, que o que eu já achava muito massa no Breath of Fire 1, Breath of Fire 2 tinha melhorado. Eles, vamos dizer, eles tinham incluído um esquema de puzzles do negócio das fadinhas. É. Quem joga os Breath of Fire mais recentes deve ver, né? Aquele negócio de você, tipo, administrar a cidade das fadas e tal. É, isso aí. Tipo um Harvest Moon, só que com fadas, né? Não, mas o mais clássico do Breath of Fire não é nem isso aí, não. É o negócio da pescaria, né, cara? Pô, a pescaria tá muito legal, cara. Muito pescaria legal. Pescaria é muito... é outro jogo, né, cara? Dentro aí, do jogo. Eu posso... exatamente. Não, o que eu achava massa ali do Breath of Fire é porque ele é diferente do Final Fantasy, mano. O estilo de jogo dele é meio diferente. Ele tem essas jogabilidadezinhas, esses minigames, mano, que incrementa demais o jogo, mano. Cara, tu é doido. E o Breath of Fire pra mim, mancha, era naquela época, que era uma época boa, porque, por exemplo, você podia passar uma tarde inteira só evoluindo o personagem e você não perdia nada. Você, ah, hoje eu vou passar o dia aqui só evoluindo meu personagem, matando monstros. Você tinha tempo, né, cara? Pois é, cara. Você desenvolvia os dragões e tal. O Breath of Fire também tinha essa parada de você tinha que procurar no mapa os dragões pra deixar o Ryu mais forte, usar os especiais. As transformações dele, né? Saudade desse tempo, cara. Tem o clássico que é o Kaiser Dragon, né? Esse bicho aí é o mais fuleira, né? Mas é, cara, a franquia Breath of Fire como um todo, até o último que eu joguei é o 5. Eu acho que parou no 5, não sei porque não continuou. É isso aí que eu acho que a Capcom meio vacila, mano. Eu acho que ela esquece essas franquias massa dela, mano. Breath of Fire facilmente seria um jogo muito massa, mano, PS3, não, Xbox. Agora, o Breath of Fire 5, eu acho que ele deu uma caída, talvez por isso, que eu não sei o que foi, eles quiseram no Breath of Fire 5 deixar uma parada meio RPG mesmo, MMO. É. Eu achei que ele ficou muito com cara de MMO, ele me lembrou um pouco, sei lá, o Vagrant Story, o Alundra 2. Eu não gostei muito, assim, não, mas eu joguei porque eu sou fã da franquia. Agora, você jogando Breath of Fire do 1 ao 4, a história é muito massa, você entende. Tem um lance, cara, que eu achava fenomenal, mano, em RPG, que é o personagem evoluir. Essa putaria de ele começar a criança. É, e evoluindo. Depois de determinado ponto do jogo ele virar adulto. É, mano, massa mesmo. Isso aí eu achava muito massa. Puta, é, as minhas dicas de jogo Mega Power do Super Nintendo são os Breath of Fire. É muito foda, cara. Ainda me lembra a música ali do mapinha, mano, do Breath of Fire 1, que é aquela... É doido, bicho. Bicho, fica... Lembrar disso. Fica na cabeça, mano, essa porra, bicho. Inclusive, nas minhas próximas férias eu vou fazer isso aí. Tirar 6 meses pra finalizar os Breath of Fire em sequência. Eu gostei do tirar 6 meses. 6 meses de férias. É, e aí eu tenho uma vida dessa, 6 meses de férias. Vamos ficar no RPG, né? Mas vamos continuar agora com um estilo diferente. Vamos ficar com Action RPG. O jogo mais bonito que eu já joguei no Super Nintendo, cara. Não tem nem discussão, assim. The Secret of Mana. Esse aí, além de ser foda, ele era tipo lendário nas locadoras. É. Porque ele era raro, extremamente caro, né, cara? Mas é... Cara, que jogo, assim. Esse jogo é lindo. Ele tem alguns bugs que me deixaram muito putos a primeira vez que eu joguei, mas é... Cara, esse jogo é muito foda, assim. Tem esse mesmo lance que o Joel falou, tem vários finais, tem várias escolhas durante que vai mudando o teu gameplay, sabe? Pra começar, né, cara, que o jogo da Square, né? Tu é doido? Aham. Uhum. Square no naquela época dominava, né? Tava bombando ali o cenário da RPG, mano. Era tão forte o nome da Square, mano, que qualquer jogo que o cara pegasse, mano, tivesse nome Square, era massa. É, era selo de qualidade, né, pra RPGs. Pô, mas assim, o jogo vale a pena, cara. O jogo é, tipo, muito bom. Assim, muito bom. Ele era bonito, ele era... Como é que eu posso dizer? É, fluido. Tinha uma temática um pouco diferente dos outros RPGs. Ele tinha uma mecânica de jogo muito legal, aquela mecânica de você ter que esperar um pouco pra bater, porque assim, mal ou bem, ele não... Você não é um maluco que sai batendo aleatoriamente, cara. Você normalmente cansa, sabe? Você para pra fazer e tal. Eu acho que assim, é um puta jogaço e... Recomendo a qualquer um. Não, o gráfico dele... No meu tempo, esse bicho aí era dos... lendários, porque tinham RPGs que você sabia que era massa demais, que valia a pena você ter e tal, só que, por exemplo, ele não tinha nenhuma locadora perto de onde a gente morava, o Secret of Mana, mas ele tinha uma locadora que era longe pra caralho, mano. No tempo que o cara era pivete e não podia sair só por regiões desconhecidas. E pra você conseguir esse jogo aí, minha irmã, era uma novela, mas valia a pena. Era o tipo de jogo que valia a pena você encher o saco dos seus pais pra eles irem lá na Baixa da Égua pra poder pegar o jogo e passar um final de semana divertido. É verdade, cara, era um jogaço. Eu recomendo a qualquer um, assim. Agora o meu próximo jogo, cara, e último, e mais foda, esse daí, com certeza, ele tá... Se duvidar, eu boto ele em primeiro de todos os jogos de todos os tempos, cara, que eu joguei. Porque não tem como, cara, tudo no jogo é muito bonito, cara. É, e é marcante. Tu é doido? Quando eu me lembro do jogo, eu bate uma nostalgia, cara, de jogar no Super Nintendo, que é o Final Fantasy 3, que é o 6, né, na versão japonesa. Cara, tu é louco, cara. Esse negócio é curioso, né, cara? A gente não vou falar muito desse negócio, que a gente vai fazer um cast só do Final Fantasy. Não sei como, né, mas vai fazer. Né? Mas, cara, o Final Fantasy 3, cara, eu me lembro que quando eu peguei o cartucho, eu já tinha visto ele na revista, né? Já conhecia o Final Fantasy VII, inclusive. Aí, não, Final Fantasy VI, o jogo mais bonito do Super Nintendo. Eu, caralho, mano, tenho que pegar esse cartucho, não sei o quê. Aí quem me emprestou esse cartucho foi um amigo meu. Eu passei quase um ano e meio com esse jogo emprestado dele. Ah, eu lembro que eu debulhei. É os emprestados estilo do Afonso, né? Pois é. Mas eu me lembro que eu debulhei esse jogo todinho, cara. Eu fiz... Devo ter feito 100% nesse jogo. E tu é louco, cara. Tudo nele é muito bonito, cara. Os gráficos, a história, os personagens, a música. Cara, a música daquele mapa, mano. Aquela... Eu acho que da tua opinião aí tá meio desequilibrada, porque tu tá meio passional com esse jogo aí. Por quê? Tô contigo, assim. Eu acho um jogo bom, mas eu não acho... Não, eu acho os gráficos dele belíssimos, cara. Se você pegar o jogo ele e comparar com outro jogo, você vai ver que o gráfico dele é diferente. Mas é porque eu acho que todo mundo na fase Super Nintendo teve aquele jogo que o cara viveu dentro daquele universo, né, durante um período. É, cara, e Final Fantasy VI, cara, foi o... 3, né? Final Fantasy 3 foi o jogo que eu mais joguei, cara, no Super Nintendo. É doido, eu adentrei o jogo assim, eu mergulhei profundo mesmo na história dele, cara. O Nobuo Uematsu, que é o cara que desenvolveu as músicas do Final Fantasy, cara, ele fez um trabalho assim que... Cara, inacreditável, cara. O cara botou uma ópera cantada dentro do jogo, cara, num jogo de Super Nintendo. Foda, né? Puta que pariu, cara. É mesmo, tem isso aí. Tem, não, não tem assim cantada com a voz, né? É tudo som sintético, né? Mas você... É porque não é um cantado, né? Mas você sente que a mensagem que o cara tá querendo passar com aquilo ali, cara, tu é doido, é. Isso é massa, puta, cara. Puta que pariu, bicho. Não, e o mapa, a musiquinha do mapa, cara, aquele... Cara, eu escuto essa música, bate uma saudade, cara, daquele tempo. É, o que eu sinto mais saudade desses episódios de Super Nintendo é isso, mano. O tempo que o cara podia passar uma tarde inteira jogando o jogo, mano, totalmente despreocupado, mano. O cara não tinha essa saudade, noção, né? Que ele tava perdendo tempo, que ele podia fazer alguma coisa mais produtiva. Tem ninguém ligando pra perturbar, né? Tipo, teve um dia, mano, que eu comecei a jogar esse jogo, acho que era de manhã, mano. Eu joguei por 14 horas seguidas. Foi desse dia aí que tu desmaiou com o controle na mão. Final Fantasy 3 é um jogo que eu posso dizer que mora no meu coração, cara, esse jogo. Porque tu é louco, cara. É muitas lembranças desse jogo aí, mano. Se eu fosse tu comprar essa porra, mano. Eu vou comprar, mano. Pra aguardar. Tem que ter, eu tenho que ter, mano, esse jogo, mano. Cartucho. Tu é louco, é muita lembrança desse jogo aí que eu tenho, mano. São 15 personagens no total, mano. Mas você pensa assim, ah, 15 personagens, mas ele não desenvolve muito bem, não sei o quê. Esse cara não. O cara, assim, 15 personagens, mas eu joguei o Chrono Cross e tinha 120. 15 personagens, cara, mas ele mergulha, ele aprofunda, cara, na história de cada personagem. É irado demais, cara. São 15, mas você conhece a história de todos, você sabe a história de todos, sabe o que é que tá se passando na cabeça de tudinho. Cara, curioso desse jogo que o protagonista dele é uma mulher, né? É, a Terra. A história gira mais em torno da Terra do Loki, que é o ladrão, e da Celis, que é a lourinha. Mas cada um deles tem uma ligação com os outros personagens. Cara. No final das contas, ele é um bem bolado. Foi como eu falei, assim, eu não sou muito fã de RPG por turno, né? Mas é inegável falar que um cara que, porra, pega 15 protagonistas e mantém uma história coerente não é um gênio, cara. Tu é louco, cara. Não, e o chefão, cara, o chefão, o Kefka, cara, é muito massa, cara, aquele bicho ali. Eu ouso a dizer, mano, pra mim, minha opinião. Que eu sei que tem muita gente que é fã de Final Fantasy VII, cara, mas pra mim... Olha que tem gente que vai te bater. Mas pra mim, cara, Final Fantasy VI, que é o 3 americano, é melhor do que Final Fantasy VII ali. Eu tenho mais recordações do Final Fantasy III do que do 7. É um jogo bom e foi o jogo que te marcou, né? Tu é louco, cara. Tem um personagem, o Shadow, que é o ninja. A música dele, cara. Eu escuto o soundtrack todo do Final Fantasy III, cara. Eu conheço todas as músicas, né? Até hoje, mano. Tu é doido, é do Shadow, que é o... Que é meio um western, assim. Tu já entrou na terapia, mano, pra ver isso aí. isso é preocupante, né? Porque o cara lembra de todas as músicas do Final Fantasy III, mas não lembra o número do celular dele, né? Mas aí se o Silvio Santos fizesse um qual é a música de Final Fantasy, né, já era. O cara, maestro, uma nota. O cara é tal, não sei o que. É o melhor jogo de Super Nintendo, a melhor franquia, um dos melhores jogos da franquia, minha franquia preferida, não sou imparcial, foda-se. É The Legend of Zelda Link to the Past, né, cara? Um jogo que me fez ficar horas na frente do videogame. Um jogo que, porra, sempre que dá eu volto pra ficar mais um tempinho. Nem que seja, tipo, pra ficar andando, sabe? Com o Link, tipo, pra ver, assim, o que eu já conhecia, sabe? Ver de novo o que eu já conhecia. O que mais eu posso falar, cara? Você a história... toca a flauta, né? Porra, a história é sensacional. A animação é lindíssima. O gráfico é perfeito, cara, do jogo. Porra, o gráfico é muito lindo. O level design pra fazer esse gráfico é muito lindo. Cara, não tenho nada a reclamar de Legend of Zelda, assim. Na minha concepção, perfeito, assim. É o Zelda Link to the Past, cara. Eu me lembro que foi o primeiro jogo que eu comprei e eu tive original, cara. Esse cara, na época que eu fui comprar, mano, eu me lembro como se fosse ontem, mano. Era num sábado, mano. Meu pai tinha dito, vamos comprar o cartucho, não sei o quê. Aí, não, vamos lá na... Como era o nome daquela loja, né? Que era lá na Aldeota. Era... Galáxia. Não, era Game alguma coisa. Ah, mano, tá na ponta da língua. É a Game alguma coisa, macho. Mas eu me lembro que essa bicha, mano, era longe... Brick Game, não? Não, não. Meu pai disse, não, vamos lá de manhã, não sei o quê. Aí o cara acordando cedo, aí, não, vamos lá, não sei o quê. Isso era massa, né? O cara acordava antes do pai, bora, mano, acorda aí. Tá na hora, né? Vamos comprar, não sei o quê. Aí o cara foi lá, eu ligava pra lá. Pra perguntar se tinha o cartucho, né? O cara ligando é putaria, viu? Caralho, guarda o meu aí e tal. Por favor, tia, guarda o meu aí, tia. Aí quando eu peguei na caixinha do cartucho, cara, que veio aquele selinho dourado aí, como era que tinha, era The Best Seller, né? Porra, cara. Puta que pariu, que eu comecei a jogar. Não, tu é doido, é muita nostalgia desse tempo. Pô, cara, o jogo é perfeito, cara. Aquele jogo não tem como falar nada de ruim. Dele, cara. E tudo no jogo é heróico, né? Ali o... Cara, tu se sente foda fazendo qualquer coisa, assim. Qualquer castelo que você passa, você sai, tu já se sente, porra, pica das galáxias. Assim. Não, me lembro que eu achei foda que tinha um monstro nesse bicho aí que comia os escudos, mano, era não? Tinha, esse monstro dava muita raiva, cara. Às vezes ele dava mais raiva do que monstro forte, assim. Esse bicho era pilantra, mano. O cara andando naquele com o escudo do cara. Pô, e os Zelda de DS, que é mais difícil ainda tu sair do, do cara de escudo? Esquivar dele é difícil pra caralho. Ah. Eu já virei meio jogo sem escudo, cara. Eu sabia como a hora que eu comprasse na outra eu ia encontrar com esse bicho ia perder de novo. O bicho te perseguindo, né? Ele só esperando o Afonso sair da loja ali. Não, isso, sabe qual é o maneiro? Esse bicho só existe perto da onde tem as lojas com escudos pra vender. E aí, é claro, mano, tá doido, mano. Isso aí foi um acerto de game design grande, viu, mano? É impressionante. Porque o cara vai lá na loja, né, compra o escudo, aí tem que sair voado da loja. Não, aí maneiro que, tipo, tu chega num lugar novo assim, aí tu, tipo, tem a loja, tá, vamos ver o que tem na loja, porque na loja tem coisa diferente dependendo do lugar, né? Aí tu entra na loja, tu vê, porra, escudo, né, escudo tá barato, eu tô sem escudo, mas até pouco eu não uso escudo, vou pegar o escudo. Aí tu pega o escudo, aí tu sai, aí te mandam ir pra um templo, aí no meio do caminho do templo tem uma porrada desse bicho que roda o escudo. Já fala, aí é uma máfia grande, viu? Mas se eu fosse tu desconfiava. Não, tem um... Maneiro que tem um personagem que ele tem uma lojinha que ele só vende o escudo depois que você perde o seu. Olha aí, mano. No DDS, no Spirit Track. Ainda é um fim de uma égua receptador, né? Exatamente. Que é pilantrar mesmo. E tu quer um outro detalhe interessante? Ele vai aumentando o preço com a quantidade de vezes que você compra com ele. Oi. Dizer que era massa se fosse um detalhe interessante é se tu fosse comprar esse bicho e tivesse com as mesmas marcas que o teu, né? Marca não tem, mas tipo, o cara tu sabe, bicho, cara. O meu tinha uma falha de defesa de espada bem aqui, mas bicho é. Pois é. Foda. O primeiro que você compra é, sei lá, 80 rupees, aí depois vai pra 100, 150, depois é 200 direto. Sabe? Esse bicho é um grande comerciante, né, mano, dentro do jogo. Pô, ele é um gênio. Se o cara for ver, é um esquemazão. Bem bolado, né, esse daí. Ah, e o que, que vocês acham de a gente começar a traficar escudo? Cara, pode, rapaz, né? Mas é isso, mano. Galera roubando meus escudos, eu vou comprar de novo, o bicho tá lá mais caro. Não é? mas isso é foda, né, mano? Isso aí é coisa do estilo Isaías, né, mano? Roubar as coisas pra depois vender o cara. Mais caro do que ele comprou, né? É, cara, eu sei que esse jogo foi o que me fez ficar mais tempo na frente do videogame, com certeza. Eu sei que tu ia dizer que era o jogo que te fez ficar mais macho. Não, e tipo, detalhe, não só na frente do Super Nintendo, como ele foi o que me fez ficar mais tempo na frente do emulador de 64, embora não tenha zerado o Ocarina, porque jogar no emulador é uma merda, é, que me fez ficar mais tempo na frente do GameCube, que me fez ficar mais tempo com o DS na mão, que, porra, sabe, todo o console da Nintendo me fez ficar preso jogando Zelda. Não, se o cara comprar um console da Nintendo e o cara não tiver o Zelda, mano, o cara não tem um console da Nintendo. Não, não tem, perdeu meu respeito. Não ter, ter console da Nintendo, não ter nenhum Zelda e nenhum Mario é porque tu não é uma pessoa. Desculpa. O cara é afeminado. O cara é um pau no cu. Tu não tem meu respeito. Se tu vê o cara caindo do chão, tu dá uma rasteira nele. Como é, não tem Zelda de cu é rola, né? Tem Zelda de cu é rola, né? Essa era pra ter sido a frase do Afonso, mano, no começo. Pô, muda aí, cara. Bota lá pra mim essa daí. Não tem Zelda de cu é rola. Bota na edição. Então o cara tem que botar essa daí. Tem Zelda de cu é rola. Não, mano, o próximo jogo aqui que eu tenho que falar, puta que pariu, mano. Jogar esse fuder, velho. O Draken, mano. Puta que pariu, mano. Neto pegou esse jogo, mano. Mas na época que eu comprei, eu fui na... Foi na época, nessa época aí que o Neto disse do negócio do vício dos jogos de Super... Dos RPG de Super Nintendo, né? Que a gente ficou viciado. É, vamos comprar, não sei o quê. É. Eu tinha ido na Feira dos Pássaros e tinha o cara... Eu perguntei pro cara lá que tava vendendo. Ei, tem algum RPG e tal? Ah, tem esse aqui, o Zelda. Vixe, irmão, o Zelda, já vi na Super Game Power, não sei o quê. Aí o cara, o malaca, né, vendedor, percebeu ali o interesse do cara, aí disse... Não, quanto é esse cartucho? 100 conto. Vixe Maria, tu é doido. Não, maneiro que se tu chegasse assim e falasse... Porra, não, mas Zelda é mó merda, cara. A gente vendia 30. É, né, o cara é muito ingênuo, né, nesses tempos. O cara não podia demonstrar interesse, né, no jogo. Quando eu peguei o meu Super Nintendo, ele veio sem o Super Mario World, né, e eu tava afim de pegar um Mario World pra mim, legal, né. Aí eu cheguei numa banquinha, né? E fui ver as fitas. Uma banquinha de feira dessas que ainda vende fita. Eu fui dar uma olhada. Aí, tipo, tava assim... O Super Mario tava com o adesivo caindo. Escrito R$25. Aí eu olhei assim e falei, porra, R$25 essa fita não vale. E o adesivo, tipo, tava caindo, acabou caindo na minha mão. Eu juro que não foi intencional. Aham. Eu juro. Não. Só que eu olhei assim e falei, ah, agora tá sem adesivo. Eu virei... Pô, amigão, quanto que tá fazendo o Super Mario aqui? Aí ele olhou a fita assim, aí pegou um lado, pegou o outro, viu que tava sem adesivo e falou... Pô, cara, 40. Eu falei, porra... Ih, se fudeu, ó. Não, aí eu olhei assim pra ele, pô, cara... Como é assim, 40? Esse jogo, porra, vem tudo quanto que Super Nintendo, jogo fraquinho, sabe qual é? Nem é aqueles jogos legais, raros. Esse jogo é uma merda, cara. Só tô comprando porque meu primo, tipo... pediu e tal, ele ainda tem o Super Nintendo. Na cabeça do cara, vai, mas vende. Não, o maluco olhou assim e falou... Não, mas o preço é esse. É, então eu não quero não, compra depois em outro lugar, valeu. Fala. Virei as costas, cara, quando eu virei as costas, tem dois passos... Aí, pai, não, olha... Seria uma boa também, mas não. Ele olhou assim... Foi, pai, tem quanto? Cara, tenho 10. Porra. Não, então faz o seguinte, passa por baixo da mesa aqui pra ninguém vender, não, ninguém vê. Aí, tipo, ele me passou o jogo por debaixo da mesa, eu passei os R$10 e levei, cara. Isso numa bodega, né, no meio da rua. É, cara, tipo feira normal, assim, que vende salada, vende frutas, não, mas tipo... O cara que é feirante, mano, é igual a máfia, mano, o cara tem que impor o respeito dele, mano. Se os outros feirantes verem que ele tá vendendo cartucho de R$10, mano, o pau quebra pro lado dele, mano. Não, é, não, mas esse aí, eu queria comprar o Zelda, aí ele... Não, tem aqui, por ter outro RPG aqui pra tu. É o cadê, não sei o quê. Não, tem o Draken. É Zelda. É, o... Não, é aí. Não, tem RPG aqui, é o Draken. Vixe, mãe, quanto é esse aí? Não, 20 conto. Não podia ser bom, né, cara? Aí tava realmente... cara, aí sim, né? Tava realmente esperando que fosse bom, assim. Aí eu, preço. Vixe, mas aí... Vamos lá, né, jogar, né? Na época ali na feira, nem... É, mas né, nessa hora aí o olho do teu pai brilhou, não foi, não? Foi. Cara, Draken é tão ruim... Que, tipo, é o nome do personagem, do vilão da Kim Possible, assim. Vixe Maria, puta merda. Meu vocês Deus. Vocês lembram disso. Não, mas esse jogo... Não, mas o mais agravante é o cara saber o nome do vilão da Kim Possible, mano. Tu não, sabe que eu assisti alguns episódios esporádicos dessa bicha aí, eu não sabia nem que existia vilão, mano, nessa parada. Não, e o cara via a capa do Draken, não sei, um dragãozão verde e tal. Aí o cara, vixe, mano, deve ser massa, não sei o quê. Aí quando eu fui botar, mano, o jogo rei mal feito, que só uma porra, mano. A tela vem andando, eu, vixe, caramba, é isso aí. Eu égua, mano. É, meu Deus. E não podia ir lá, né, trocar, porque... É a subido. Feira, né? Pegar do beco. A feira é a feira, né? Cara, eita porra, mano. Aí eu cheguei pro Neto assim, ei, Neto, tu quer comprar esse cartucho da Draken? Não, eu achei muito paia, não sei o quê. Vamos trocar, e troquei por um joguinho de nave, alguma coisa assim com ele. Agora o Draken, mano, eu me lembro que eu não gostei do jogo, mano, porque ele tinha umas loucuras aleatórias, mano. Vamos dizer, no começo era muito fácil você... No começo mesmo do jogo, você andar dois passos, você pegar uma briga que o monstro era muito mais forte do que você. O Tiago. E o jogo tinha uma loucura que, beleza, você ficava forte, pegava uns itens, né, totalmente aleatório. Agora, quem jogou o Draken, quem souber me explicar, tinha uma putaria que você vinha andando no mapa, aí eu acho que você ficava em determinada posição no mapa, que faz uma combinação de estrelas, aí as estrelas no céu começavam a dançar, aparecia uma serpente gigante com uma porrada matava o cara. Que diabo é isso, mano? nada. Tu sabe que depois, agora mais velho, eu peguei o Draken pra jogar, né? Eu puto, não, mas vou pegar os jogos aqui que eu tinha e não finalizei. O cara puto. Aí eu jogando. Pois é, eu jogando longe pra caralho, a mesma putaria. Fazer uma combinação lá das estrelas, aparecia uma serpente e matava todo mundo. Que diabo é isso? Como é que o cara. É, o Draken é um jogo bem alternativo, viu, mano? Cara, eu tô vendo o Draken aqui, cara, e assim, ele é bem bizarro, né, cara? Tu é doido, é, cara. Demais, mano, mó loucura esse jogo aí, mano. Por um lado, ele realmente é um RPG, né, mano? Mas é um RPG de 20 conto. É, tipo, ele tem até, tipo, no começo, tu praticamente monta a ficha dos personagens, né? Mas isso é meio mentira, mano, não é bem assim, Bom, você tá vendo. Quem postou vendo, essa tipo... foto aí foi o dono da barraca, mano. Não, eu tô vendo o vídeo aqui, tipo, aí monta, tipo, escolhe poder, agilidade, inteligência, essas porras, assim, de RPG, né? Ah, não serve pra porra nenhuma, mano. Se tu botar o cara com a agilidade máxima, ele bate na mesma velocidade do que o cara que tem a força cheia. Não, eu tô vendo um negócio aqui, tipo, maneiraço. Assim, tu bota o nome, tu bota os bagulhos e tal, aí você vai escolher os pontos, né? Mas, tipo assim, em vez de você colocar, eu quero 10 em poder, 10 em inteligência. Não, ele tem, assim, umas 5 opções de números aleatórios, assim. Tipo, 18, 14, 13, 13, 10. Isso é o que eu tô vendo agora no vídeo. Aí, tipo, você escolhe qual que vai ter o 18, qual que vai ter o 14, mas, tipo, tu não pode mudar isso, assim. Tu não pode botar 19, num. É um problema sério esse jogo. Mas ninguém fazia isso aí, porque ninguém tinha paciência de fazer isso aí e trocar logo a fita, não sei o quê. Mas é uma frustração grande mesmo, um jogo desse aí. Agora o meu próximo jogo, cara, que eu também me frustrei muito, cara. É isso, cara. Era um jogo até razoável, mas pra mim foi frustrante demais, mano. Puta que pariu, mano. Foi o Castlevania 4. Eu não gostei desse jogo, mano. Porque... Foi até um pouco de ingenuidade minha, vamos dizer assim. Esse jogo aí, na minha lista, ele entraria pra jogo feio ali. Não, pra mim é um jogo ruim, porque, vamos dizer, o meu caso com Castlevania 4 foi como o caso do Joel no Castlevania X. Inclusive, se for pensar bem, por que é que o Castlevania do Super Nintendo é o Drácula X? Né? Porque o Castlevania é o 4, como é que do 4 pula pro 10? Curioso, né, isso aí. É. Pois é, mas, pois bem, eu tinha um Drácula X do Super Nintendo e tal, e como eu disse, pra mim era um jogozinho que quebrava o galho e tal. Era bonzinho, não era um Symphony of the Night, meu Deus, né? Mas era um dos jogos feios. Aí eu vi o Drácula 4, né? Vixe, mano, será que esse jogo aqui melhora, hein, mano? Porque é Drácula 4, né? Será então... que melhora? É, mas será que chega mais perto de um Symphony of the Night, né, e tal? É, o cara tá... Aí eu comprei, mano, esse jogo pra mim, mano, ele poderia muito facilmente ter saído no Nintendinho, mano, sem nenhuma perda, mano. Puta merda, mano, porque pra Super Nintendo, mano. De varia, sair no Nintendinho sem perda. Sem nenhuma perda, você tá exagerando. Caralho, mano, que jogo... Puta, eu não gostei, né, mano, desse jogo aí. Eu me lembro quando eu peguei esse jogo, mano, eu acho que na época eu tinha um Master System também, mano. Eu olhei assim, mas pô, o que é que vai me levar a jogar mais esse jogo do que um jogo do Master, mano? Agora eu me lembro que esse jogo aí, mano, ele tinha... Os dois jogos, ele tem jogabilidades parecidas, mas tinha alguma coisa diferente, mano, nesse jogo aí do... Era a porra do chicote, mano, que o cara segurava o Y, aí o cara ficava controlando o chicote, loucura ali. Que botaram no Symphony of the Night, mano. E esse jogo aí, se eu não me engano, mano, tinha umas mensagens subliminar muito louca, mano. Que isso? Porque o último chefe desse jogo, mano, se eu não me engano, era o Drácula com a Mantazona, uma coisa assim. É. Agora, quando o cara matava esse bicho, mano, ele aparecia com a roupa zona sadomasoquista, loucura, mano, ali. Que isso, cara? Não, o cara olhava e dizia, vixe, velho, essa parada é desnecessária, viu, mano? Aí não, né? Mas pra mim, de jogos do Super Nintendo, esse aí seria um dos últimos que eu compraria. Tá, minha vez, minha vez. Vamos falar também de desapontamento, né, cara? É, bom... Esse jogo que tu botou aí é... Tá de areia, não é? Pô, tu acha, não acha certo ou não? Ah, mas tá... Tu sabe que tem gente que eu conheço que botaria esse jogo aí como o melhor, né? Pô, é, sabe, que tem, sabe que tem gente que tu conhece que tem problemas, né? Vou explicar o panorama pra vocês. Acabou de sair... Antes de tudo, eu vou dizer que eu acho que a tua opinião do jogo foi influenciada pela do Phil. Eu ia chegar aí, assim, mas nem vou tocar muito nesse ponto. É, o panorama da época. Acabou de sair um filme muito diferente do Batman. O Batman Forever. Batman Forever, né? Forever. Forever, o seu Clooney, né? Não é, mas vocês estão de putaria, mano. Vocês... Não. Só se vocês são muito mais velhos do que eu, mano. Porque quando saiu esse filme aí do Batman, eu achei muito foda. Puta que pariu. Mas assim, cara, é aquilo. Eu era criança, eu achava o filme muito bom também. Depois de velho, eu vi que não é tão bom assim. Não é esse que tem o Batman Card? É. Porra, puta que pariu, né, Neto? Tu imagina a porra do Batman. Vai bem dizer que tu não queria ter um Batman Card, mano. Ah, eu queria, mas porra, tu vai me dizer. Tu imagina o Batman entrando na porra da Mastercard lá e pedindo um cartão, cara. Peraí, só ver aqui nesse filme aqui que eu digo exatamente minha opinião. Aí, tipo, a mulherzinha vira assim, senhora, a gente faz o cartão pra você e quem é você? I am Batman. Porra, mano, 95, mano, não tinha nem 10 anos, mano. Tinha 8 anos de idade, mano. O Batcard pra mim, mano, era a oitava maravilha do mundo, mano. Eu tinha 3, eu vi esse filme quando passou na Globo e achava merda depois de velho. Mas quando era pequeno, achei maneiro, tá? É, só pra não ser totalmente injusto. E aí? É, vamos lá. O que a gente tinha também nos consoles? Nos consoles a gente tinha um jogo chamado Mortal Kombat. É. Mortal Kombat foi lançado em 90 e quanto? 92. 92. Ano que eu nasci, ainda tava na crista da onda. E Mortal Kombat... Peraí, mano, tu nasceu em 92, tu? Nasci, pô. Vixe, varia. Ai, qual o problema? É, velho, viu, mano? Ai, ai. Neto já tinha 10 anos em 95, eu, cara, velho. Não mexe. Lascar, mano, tinha 10 anos não, mano, tá doido, é? 95, Neto já tinha barba e trabalhava já. Tá, cara. Mortal Kombat foi uma prova de que usar atores reais no jogo podia dar um resultado bom, né? Ou pelo menos satisfatório. Só que esqueceram que pra fazer isso você precisa de uma equipe competente. Não foi isso que tinha no Batman Forever. O que tinha no Batman Forever de Super Nintendo? Um jogo lento, capado, com a movimentação escrota e um gráfico horrível. Basicamente é isso. E... Mas você podia escolher armas, mas isso aí dava um diferencial, não dava, não? Cara, dava um diferencial no gameplay, mas beleza. Não dava pra você usar essas armas direito, porque o jogo era horrível. O jogo era lento. E assim, e comparando com os outros jogos do Batman pra Super Nintendo, tipo lá que é o Batman e o Robin, Batman Returns e tal, embora não sejam jogos primorosos, eram bons jogos, eram jogos competentes. Aí me vem essa bomba, cara. Isso aí, que eu ia dizer, mano. Porque o Batman e Robin, as aventuras do Batman e Robin eram um jogozão foda, mano. É massa, bichozão. Ele é bom, ele não é ruim, não. Também não é o melhor jogo do Super Nintendo, mas ele é bom. Agora, pô, vem o Batman Forever pra fuder tudo. Assim. Esse bicho vem e desce o nível, mano, do cara. Também não é porque eu achava estranho do Batman Forever, é porque ele tinha a jogabilidade dele era meio um delay, né? Eu me lembro que tinha uma arma lá do Batman que era tipo um spray que o cara tinha que apertar bem antes do inimigo se aproximar pra poder pegar. E o próprio murro ali demorava 2 horas pra poder sair. É, cara, o jogo é... Não tenho muito o que dizer, assim, do Batman Forever, cara. É, mas eu concordo, só que eu não recomendo. Jogo. Se vocês quiserem jogar qualquer outro Batman, pega os outros do Super Nintendo. Pega o Arkham Asylum e o Arkham City da nova geração. Porque, assim, mas é também horrível. Tá escrotizando, né, mano? Sai do Batman Forever pro Asylum, mano. Não é uma comparação, nem uma escrotidão, assim. Eu só tô falando, você quer jogar um bom jogo do Batman, procura esses títulos. Mas evita o Batman Forever, cara. Mesmo que você seja fã da franquia, não vale a pena, assim. E o Batman nesse jogo, mano, ele luta igual meu tio lutando, mano. Ele fica rodando as mãos assim na frente do cara. É, ele acha que vai, tipo, vai virar mágico, vai tirar o coelho da cartola. Estilo Chapolin, né? Fica rodando e depois tá com tapa no cara do nada. Esse meu outro jogo aqui, o Joel já disse que gosta dele. É, eu acho massa. Eu não gosto desse jogo, como é que se diz? Não vi nada de interessante dele. Agora que eu vi, que isso? Como você não gosta desse jogo? Não gosto, cara. O meu jogo que eu não gosto, e que o Afonso e o Joelso gostam, é o Sparkster. Que aí, olha aí, eu acho irado. Caraca, esse jogo, isso, cara. Isso vem do cara que falou mal do Flashback. Puta merda, mas eu não sei o que é que vocês veem nesse jogo, mano. Porque pra mim o Sparkster foi decepcionante também, cara, porque eu não tinha ele, eu fui alugar ele na locadora, né, e tal. A égua, cara, eu quero um jogozinho legal e tal. Na época eu acho que eu já gostava um pouco de jogos mais sérios, e eu aluguei o Sparkster. O Sparkster, pelo que eu me lembro, cara, eu joguei umas 2 horas, mas era um jogo sem sal. Ah, chaveirado, mano. Tá doido. Uma raposa, né? Sei lá. Com visual punk. E... Achei legal porque ele tinha um foguetezão nas costas ali. Caraca. Cara, tu já definiu porque que ele era bom. Ele era punk. Acabou, beleza. E o legal dele que eu achava, pelo menos, é porque ele tinha mais de um final ali. Dependendo tu teve saco pra finalizar mais de uma vez, mano. Não, porque dependendo da dificuldade que tu jogue, ele fazia o final verdadeiro. Você só fazia o final verdadeiro se você jogasse no hard ali. Jogar. Não, então, Sparkster eu não vou dizer, não. Nesse estilo eu já tinha jogado Prehistoric Man, Joy Mac. Não, assim, eu até entendo um pouco o lado do Neto, assim. Mal ou bem, ele é um joguinho de plataforma barra aventura que não traz nada de muito novo, assim. Não tem nada que a gente já não tenha visto, né, cara? Só macaco mecânico. Mas, mal ou bem, ele não é um mau jogo. Ele só peca por não inovar em nada, assim. Tá, talvez o foguete seja uma coisa diferente. Ah, talvez, mas não sei se só isso segura, entende, o jogo. Ah, não, ele não é um bom jogo, não. Ele me decepcionou muito, fez eu perder uma locação na locadora. É, isso é complicado mesmo, perder a locação. Perder a locação é foda. É, cara, ele me decepcionou muito. A culpa também é da capa dele. É melhor perder um amigo. Melhor perder amigo, perder piada do que perder a locação, né? O Sparkster, pra mim, o problema dele é que ele é o contrário do jogo feio. Ele, você olha assim, porra, mas a capa é massa. Você olha o cara, você, vixe, meu irmão, é massa. Você vê o cara com foguete. É um Sonic com espada, né? É, mas você, vixe, mano, ele é um Sonic melhorado, né? E tal, espada e tudo mais. Ah, o jogo lhe decepciona, né? Eu não vejo tanta decepção assim no Spartak. Eu acho ele um jogo legal até. Ele só é aquilo, não é nada inovador. Tu tem ele na tua coleção aí? Ainda não. Então pronto. Pô, mas eu joguei muito ele quando pequeno, cara. Que história, mano. O Power Rangers tu comprou logo de primeira, mano. E o Spartak? Cara, eu só acho que ele, o gráfico dele é bem fraquinho, né, cara? Eu não acho o gráfico dele bom. Inclusive, tem sérios riscos desse gráfico aqui ser plagiado, viu, mano? O Speed Gonzales tem árvores muito parecidas com essas daí. Speed Gonzales jogaço, né? O nosso Sonic pra Super Nintendo. Fala logo dessa tua bomba aí, logo aí. Ah, cara, vamos voltar pra eles, né? Pro quinteto da armadura japonês colorido do caralho. É. Vamos falar do Power Ranger de novo. Só que agora a gente vai falar do joguinho de luta, cara. Cara, esse jogo é o jogo mais frustrante da minha vida. Primeiro que, bom, como eu já contei antes, eu conheci o Power Ranger Beat'em Up em Goiás. E quando eu vim no Rio, eu fui alugar e só tinha o de luta. Como é que funciona o jogo de luta? Você tem 2 ordens pra escolher, um da primeira e um da segunda temporada, se eu não me engano, e você luta com outros personagens, assim, mas tipo, só isso que você faz. Não é nenhuma... É, tipo um Street Fighter do Power Ranger, sabe? Mas nem competente é, assim. Eu vou te dizer que eu gostava, ó, cara, desse jogo. Ah, você não gosta de Flashback. Não, mas esse era bom, mano. Power Rangers de luta era irado, mano. Pô, não era não, cara. Os esse jogo tinha combo, cara? Tinha, mano. O cara tinha combo estilo Guilty Gear, mano. O cara jogava pra cima e tudo mais, mano. Cara, eu achava fraquíssimo, assim, a luta era escrota. Me desapontou, porque era o único jogo de Power Ranger que tinha na minha locadora, quando eu fui pegar. E como eu falei depois, anos depois, quando eu fui fazer minha coleção, o cara falou que vinha com Power Ranger, eu fiquei maluco. Fiquei louco pra pegar o Super Nintendo pra poder voltar a jogar Power Ranger. Falei, cara, vou zerar esse jogo no primeiro dia que eu pegar e tal. Aí me veio esse Power Ranger de luta, assim. Acho que eu nem botei no console pra testar. Eu acho que isso é obra do destino, mano. O destino quer que tu considere esse jogo como um dos bons jogos. É, cara. Eu vou considerar ele como um bom jogo pra queimar, assim, pra botar fogo. Porque, cara, sério, esse jogo não é bom. Esse jogo é uma merda. Eu acho esse jogo legal, eu jogaria ele. Eu te dizer que eu acho, mas que esse jogo não é um bom jogo. Mas eu acho que a ideia dele foi uma ideia boa, mas mal aproveitada. Eu até concordo, Joel. Mas assim, eu não vejo muita necessidade de ter um jogo desse tipo, sendo que ele funcionaria muito bem dentro do Power Ranger Beat'em Up. Por exemplo, vamos supor que no Beat'em Up eu passo 3 fases e o chefão eu tenho que fazer uma luta desse estilo, assim. Não, até o primeiro Power Rangers lá tinha essa parada aí, nas últimas fases ali. Ele seria mais um adicional, cara. Ele não seria um jogo separado. Ele não tem por que ser um jogo separado, sabe? Mas aí ele não seria um jogo de porradaria, seria um beat'em up com fases de robô. Exatamente. Mas ele tem um especial, mano. Pois é, mano. Especial é especial. Ah, cara, pra mim não compensa, eu não recomendo jogar. Se você quiser um jogo de luta, tem outros jogos muito melhores, assim. Agora... Inclusive o Gundam Wing, né, também é bom, né, estilo de franquia aí. É mesmo, Gundam Wing é massa. É? Agora outro jogo aqui que eu deixei passar, mano, tem que ser falado, puta que pariu. James Bond Jr. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Eu tô olhando aqui nos cartuchos do Super Nintendo, isso é o Super Draken. Aí dentro, bicho. Puta sacanagem, mano. Eu tenho que ver isso aqui, mano. Peraí. Só os bichos fuleiros, mano. Negado lança o Super Draken, mano. Taria, não. E é a mesma coisa, só que só mudaram a parte de baixo, né? Aí dentro. Sacanagem. Super Draken é de coerrola, mano. Vai botar a frase de todo mundo agora. É minha, do Joel, vai ser todo mundo de coerrola. Todo mundo de coelho. Não, mas vai sair uma camisa com essa daí. Todo mundo de coelho. Hasta la vista, baby.